3, 2, 1. Então, você estava falando sobre, exterminou sobre a difamação, né? Esse é o processo criminal. Mas e o processo civil? Que a molecada tem essa dúvida, ele acha que todo mundo vai em cana por qualquer coisa, né? Não. A primeira coisa que você tem que pensar, que as pessoas têm que entender é o seguinte, que ninguém no, ninguém é no Brasil vai em cana por dever. Começa por aí, né? Começa por aí, tá? Tá devendo Ana. Então, no processo civil, o que que ocorre, né? A pessoa que foi difamada, injuriada ou caluniada, ela vai buscar reparação pecuniária, ou seja, ela vai tentar arrancar uma grana de quem a difamou, injuriou ou caluniou, ou seja, quem atentou contra a honra dela. Tá? Então ela vai fazer entrar com uma ação, que é muito comum atualmente no Brasil, E né? como é comum, né? Existe até uma que estão chamando de indústria da indenização do dano moral, Sim. né? Eles vão entrar com essa ação, né, de indenização por perdas e danos morais, né? E tem muita gente também que acha que é perdas e danos morais e materiais, que não é bem assim, É, porque você não pode né? perder dano material. Que loucura É, o que é. dano material é quando você comprova que você, no caso, por exemplo, o cara bateu no seu carro, o cara quebrou alguma coisa sua, isso é dano material, Sim. né? Você deixou de receber, de faturar na sua empresa porque a empresa de telefonia cortou seu telefone indevidamente, isso é dano material. O dano moral é aquilo que vai lhe causar Constrangimento, não um é? constrangimento, uma dor d'alma, né? Como está sendo muito comum A o minha alma pessoal. dói. É, Você entende? vai te dar uma dor d'alma, né? Isso está muito comum agora na jurisprudência, né? A dor d'alma, Sim. aquele sentimento de impotência, de mumumu e mimimi. Sim, É aquilo que vai te deprimir, que vai te fazer tomar um Lexotan, entendeu? Encher o rabo de cachaça, fazer. É isso que aí tá. Atingir o âmago do seu ser, Ah. né? Acabou com a sua tranquilidade psíquica e blá, blá, blá, blá, blá. Tá? Na verdade, é extremamente subjetivo esse conceito do dano moral, Sim. né? Porque o que é moral para mim pode não ser para você. O que é moral para o juiz pode não ser para. A não ser coisas extremamente Óbvio, gritantes, óbvias. né? Outro dia mesmo, ontem mesmo, eu estava lendo uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais que o cara plantou o pé na bunda da noiva 9 dias antes do casamento. Pô, aí é difícil, né? Aí a noiva foi lá e processou o cara, Sim. falando que se sentiu muito deprimida, humilhada, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e os juízes não deram o dano moral para ela. Não, né? Não. E eu achei que pela história, pelo acórdão, né? Sim. É o acórdão, é a sentença da segunda instância, né? Sim. Que eles falam o seguinte, que o cara terminou na boa, os gastos que eles tinham tido com a preparação de casamento e tudo, ele ressarciu a menina, entendeu? Um mês depois que a menina que tinha terminado, a menina já estava com outro. Ah, Ela não beleza. teve dor moral nenhuma, não teve, ela caiu na gandaia, entendeu? Então, aí é que a questão da dor. No seu caso específico, Sim, né? E sim. vamos aproveitar o gancho de falar dos processos Isso. que moveram contra você pro dano moral, Sim. as pessoas se acharam no direito Sim. de processar você porque você deu, na minha humilde opinião, aliás, na minha não tão humilde opinião, Humilde. você criticou a obra da pessoa, Sim. né? E ela se sentiu moralmente abalada com aquilo, que para mim, particularmente, foi uma bobagem, Sim. né? Porque eu estou falando, né? Porque eu falei que eu insisti quando nós estávamos falando do Rubens Saraceno que eu estava fazendo uma crítica à obra, não à pessoa. Sim. Porque eu tenho o direito de falar o que é que eu quiser. Eu posso criticar a obra de quem quer que for. Eu posso criticar o governo, eu posso criticar a Igreja Católica, eu posso criticar... Ministério Público, você pode criticar? Qualquer obra dentro dos meus limites, dentro do meu limite constitucional da liberdade de expressão. Eu não posso ferir realmente a pessoa, né? Sim. Eu não posso realmente agredir a pessoa. Mas falar da obra dela, falar que um livro é uma bosta, você não está ferindo moralmente ninguém. Se fosse assim, aquele crítico, que eu esqueci o nome dele, aquele crítico que é um cara ferrenho, todo mundo morre de medo dele, lá do New York Times, já estava preso. Né? É verdade, né? Porque aquele, você já viu o que é cara? Eu esqueci o nome dele, ele não gosta de porra nenhuma. Não é de nada que é cara. Sim, ele mete o sarrafo em tudo. Então, você pode, você tem o direito de questionar. Agora, o que esse povo fez, né? Esse processo aí, igual aquele processo lá da cidadã lá, do negócio. A Elaine. Do chupa gorda? Sim. Né? Aquilo não tem prova nenhuma. Que você estava se referindo a ela ou a qualquer outra pessoa. Sim. Né? É tudo que nós falamos aqui de sobre pai de santo, sobre as picaretagens. Pode ser que um pai de santo lá do Amapá se sinta em mimimi. Não, não, ele tá falando de mim, não tô. Seu carapuça assim, o problema é seu, mas um abraço, não tem, né? Seu nome. É? Eu não citei seu nome. Não fiz relação entre as coisas que eu estava falando a você ou a terreiro nenhum. Sim. Eu falei que eu ouvi, do que eu sei que acontece. Então, foi a mesma coisa. Ela achou por bem que você estava se referindo a ela. Sim. Né? E resolveu te processar. Sim. Então, é a reparação pela dor moral que ela disse ter sentido. Sim. Assim como do outro cara lá o Jean Danton. Sim. Onde que é? É lá do Macapá, Amapá. Do Amapá mesmo, né? Lá do Amapá, lá. Te processou também, porque você disse que aconteceu. Eu já te falei, inclusive, Beca, que às vezes você pega um pouquinho pesado nas coisas. Sim. Mas eu vi todas essas ações, eu acompanhei todas essas ações, e particularmente, eu não vi nenhuma razão de direito e nenhuma razão. Não é porque eu sou seu amigo, não, porque nós já quebramos o pau, um já criticou o outro, algumas atitudes do outro, então sim. Beleza, né? Certo. Mas eu não vi motivação fatídica de direito para que a gente processasse. Sim. Né? Eu não posso simplesmente ler uma coisa na internet e essa coisa é uma carapuça que me serve ou não, vou processar esse cara aqui porque ele não citou nome não, mas ele está falando de mim. Opa, é difícil, né? Desse jeito, né? E foi esse caso da Elaine. Da Elaine. Foi um caso desse. Ela cismou, por alguns entreveiros que vocês tiveram no passado, ela cismou que você estava falando dela. A do outro lá do Amapá também, está claramente, a ação dele foi claramente pelas críticas que você teceu, não a pessoa, mas a obra. Sim. Né? Verdade. Tanto que o processo da Elane já foi destruído, né? Já não, ela não foi pra cobrança, não foi, foi destruído e tal. Nem tem mais. Ainda bem que eles não foram pra cobrança, né? Porque vão cobrar o quê? Esse é um outro ponto interessante, né? Como é que você. As pessoas têm que pôr na cabeça o seguinte, tá? O Brasil. Eu vou até me. Se você me permite, eu vou até. Você pode tudo aqui, amor. O Brasil, ele é signatário de um tratado, se não me engano, eu vou até, só para não falar bobagem, eu vou até buscar aqui no Google, se eu não me engano, é o Pacto de São José da Costa Rica. Era isso. O Pacto de São José da Costa Rica, que está dentro, é um tratado internacional, dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele fala o seguinte, que ninguém pode ser preso por dívida. Sim. Ninguém pode ser preso por dívida. Uhum. Tá? Então, é o seguinte, você foi condenado. É. Aí você não pagou, o que que começa a execução da sentença. Sim. Você vai ser intimado, para pagar antes, no meio da execução ainda, se dão outra chance de você pagar voluntariamente. Sim. Você não pagou, não? Aí a parte, a sua parte, a parte vencedora, vai pedir a penhora dos seus bens. Sim. O que é penhora? Né? O juiz manda o oficial de justiça ir na sua casa, na sua empresa, onde que for, e penhorar, ou seja, é manter indisponível quantos bens bastem para pagar a sua dívida. Sim. Ok? Perfeito. Tá dando para entender, né? Tá tranquilo, até aí tá tudo certo. Beleza. Aí, ele emite um chamado mandado de penhora. Sim. Aí, entrega para o oficial de justiça, o oficial de justiça chega na sua casa e fala assim, ó, tô com esse mandado aqui, e eu tenho que penhorar aqui 10 mil reais em bem seu. Certo. Aí você vai deixar o oficial de justiça entrar na sua casa. E esse oficial de justiça, ele vai fazer uma relação de tudo que ele encontrar na sua casa. Sim. Tudo. Absolutamente tudo. Televisão, móvel, guarda-roupa, cama, o DVD, tudo que estiver dentro da sua casa. Sim. Aí a pessoa pensa assim, bom, aí tá, então o oficial de justiça vai levar tudo que tá lá dentro da sua casa. Não. Não. Vai. Você sabe por que não vai? Por quê? Porque tem uma lei, que se no meio jurídico fala que é a lei do bem de família, que é a lei, se não me engano, 8.000... Lei 8.009, eu não me recordo se ela é de 1990 ou se ela é de 1989. É. Se não me engano, é de 1990. É a Lei 8.009 de 1990, salvo engano, tá? Sim. É, que depois teve uma teve uma modificação pela Lei 8.245, se não me engano, no ano seguinte. Sim. Falando o seguinte, que o imóvel residencial, o imóvel, olha pra você ver, o imóvel residencial... Sim. Do casal, ou da entidade familiar, ou do sujeito que está devendo, é impenhorável. Sim. E ele não responde por dívida civil, fiscal, comercial... Tributária. Tributária, previdenciária e o cacete. Tá? Tributária até que sim, porque no caso de IPTU, pode ser penhorado. É, tá? Aí dá pino mesmo. É. E essa impenhorabilidade também, ela vai estar na... Se você tiver uma fazenda, por exemplo, você morar lá na fazenda, sua plantação, tudo está empenhorado. Sim. Equipamento de uso pessoal. Sim. Tá? De uso pessoal, uso profissional. Por exemplo, você tem esse computador que eu estou falando aí, não pode ser empenhorado porque você usa ele para trabalhar. É. Tá? Então, nada disso. Cama. Mas carro, você pode ter empenhorado. Carro, seu helicóptero, aí seu jatinho, que eu sei. Opa, que você tem. Tudo isso pode ser penhorado, tá? Então, cara, eles vão chegar, e se fosse, nesse caso aí da Elaine, né? Sim. Aí, no caso aí da Elaine, se começasse a execução, o oficial de justiça ia chegar aí, cara, ia fazer uma certidão falando que não tem nada pra penhorar. Porque tudo que tá dentro da sua casa está protegido, inclusive o seu próprio imóvel, está protegido pela lei, a chamada lei dos bens de família. Sim. Tá? Então ele não pode ser penhorado. Nada que está aí dentro da sua casa pode ser penhorado. Mas conta bancária, alguma coisa assim? A conta bancária pode, desde que a lei fala que você não pode penhorar valores em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Sim. Mas na sua conta bancária, pessoa corrente, né? Conta corrente, pode ser penhorado. Sim. Tá? Pode ser penhorado o dinheiro que está na sua conta corrente, o dinheiro em aplicação, pode ser penhorado, por exemplo, papéis da bolsa, pode ser penhorado um monte de coisa. E você sabe que eu tenho tudo isso. Imóveis, né? O que você está morando não pode, mas o que você não mora, se você tiver dois, pode. Eu tenho tudo isso, né? Contas maravilhosas, sou um homem abonado, né? Cheio de dinheiro. Opa! Você tá me dando cano nos meus honorários, né? Não, eu já te falei que os seus honorários eu pago com amor. A gente tem que meu corpo lhe pertence, quando você quiser. Não, você tá muito bem, então eu tô foda. Já passou. Se fosse mais novinho, você encarava, né? É, claro, fazer o quê? Foi dos 40 anos, você já viu? É verdade, cai tudo. Sozinho, carente. Opa, havendo amor é o que importa, que interessa. Até. Então ele vem aqui, verifica, não tem nada, volta pra lá e. E vai intimar a parte credora. Sim. O executante a se manifestar. Então, o que que acontece? Por que que ele vai manifestar? Aí o executante vai pedir para mandar um ofício lá para a Receita Federal para saber sobre a sua renda, vai mandar ofício para o Detran para saber se você tem carro, vai mandar ofício para os cartórios para saber se você tem imóvel. Não deu nada? Sim. A execução é extinta. Pronto. Mas isso demora para caramba, não demora? Tudo no Brasil demora, né? Mas se foi o juizado especial, cara, uma média de 2 anos. Né? Agora, a penhora de dinheiro, por exemplo, pode ser feita através do Bacenjud. É, né? O Bacen, né? O Banco Central. É, que é um sistema criado pelo Banco Central, disponível para todos os juízes de todas as instâncias do país, que eles penhoram o dinheiro na sua conta online mesmo. Online, né? Moderno. Qualquer banco dentro do Brasil, eles mandam um comando para o Banco Central, o Banco Central apura, replica, né? Não, o Banco Central replica esse comando para as instituições bancárias no país, e aquelas em que você tiver conta, aquele valor específico é bloqueado. Legal. É, mas tá nada penhora online. Aliás, tá havendo isso também com carro. Sim. Né? Detranjude, uma coisa assim. Né? Tá bem. Aqui no Brasil, essa questão. O sistema jurídico brasileiro, pelo que pareça, é muito avançado. Uhum. Né? Quando as pessoas falam, que demora muito, o que, que demora? Demora não é pela falta de recurso do judiciário. Demora, na verdade, as ações pelos inúmeros recursos que se tem. Sim. Né? E quando você tem um bom advogado, o cara vai explorar. Tipo você assim, né? Tá. Deixa a parte, o cara vai explorar isso tudo. Né? Um caso notório disso, que o pessoal fica gritando e a imprensa fica batendo a mesma tecla. É porque entra naquilo que nós estamos falando. Sim. A gente falou anteriormente no primeiro bloco. Sim. Sobre a questão do desconhecimento das pessoas e as pessoas buscarem alguém que os guie, que mostre o caminho. Sim. E no caso dessas questões judiciais, é a imprensa que desvia, que leva a pessoa para o caminho errado. Porque que é impunidade, o Pimenta Neves mesmo, que foi impune. Não, o cara ficou impune 7, 8 anos, né, que ele demorou para ir para a cadeia. Sim. Não, ele simplesmente usou de todos os recursos que a lei facultava a ele. É, exatamente. Pronto. Então, não tem que ficar falando que o judiciário... Não, tem que mudar a lei. E é o que, inclusive, o César Peluso, né, que é o sua excelência lá, o presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, né... Sim. Ele está tentando fazer, acabar com os recursos, com essa infinidade de recursos, e enxugar melhor o sistema jurídico. Né? Porque você tem dois tipos de sistema. Você tem o sistema romano e o sistema anglo-saxão. Sim. O sistema romano é que você vai ver aqui no Brasil, você vai ver na Itália, você vai ver na Espanha, entendeu? Nos países de língua latina em geral, você vai ver o sistema anglo-saxão, romano. O sistema romano. Nos países de língua inglesa e de língua germânica, né, e as variáveis, você vai ver o sistema anglo-saxão. Né? No sistema anglo-saxão, as coisas funcionam, na minha opinião, funcionam de uma forma melhor. Sim. Do que o nosso aqui. Porque o sistema romano, o direito romano, ele é muito enrolado. Entendeu? Ele é muito enrolado. Tanto é que você vê em filme, por exemplo, você vê em filmes de julgamentos lá no filme americano, você tem sistema anglo-saxão. Então você tem 12 jurados. Você só condena o fulano se for por unanimidade. Os 12 tem que votar. Se um votar, acabou. O cara não pode ser condenado. Sim. E, inclusive, o júri, conforme for o caso, já que o júri não chega numa conclusão, o juiz dissolve o júri e marca um novo júri. Marca um novo julgamento, ele tem que. Eles passam meses escolhendo os jurados, etc. Porque no Brasil não. Porque no Brasil você vai lá, se alista como jurado, sim, tem um julgamento, eles te chamam, te convocam, você fica um mês normalmente, um mês por ano é, convocado para todas as sessões daquele mês. Isso. Né? Eu fui jurado também. Pois é, são sete jurados somente. E ganha por maioria de voto. É. Tá? Uma outra diferença entre os dois sistemas é que no sistema anglo-saxão, é, tudo pode ir a júri. Tudo. Até uma, qualquer perrenga, esses processos mesmo aí, civis que moveram contra você, até mesmo esses aí criminais, poderiam ter ido para júri se fosse nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Aqui o júri, ele só trata de crimes dolosos contra a vida. Sim. Né? O resto é tudo que a gente chama de juiz singular. Sim. Né? Então, é só para as pessoas terem uma noção. Você parar de escrever merda lá no FormSpring ou em outras, nas outras, nos seus outros espaços virtuais. Porque é o seguinte, você não vai pagar, você não tem como pagar, não tem como piorar porra nenhuma sua, porque tá sob proteção da lei dos bens de família. Sim. Entendeu? E todas essas ações que moveram contra você e venceram, né, e venceram, e assim, as pessoas têm que pôr na cabeça o seguinte... Outro dia mesmo eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Sim. É, aí muita gente cantando vitória. Ah, porque o BK, que o JRP, que papapá, que foi condenado, agora eles vão comer o cu dele, que eles vão arrancar, tirar tudo dele. Deixa de ser babaca, que não vai acontecer nada disso, cara. Os caras ganharam, mas não vão levar. Você vai ter injeção de saco aí de oficial de justiça na sua casa uma, duas vezes e acabou. E normal, eu recebi já oficial de justiça várias vezes aqui, né? O cara vem entregar. Cara, acabou, bicho. Trato bem, dei livrinho, o cara ficou até impressionado. Pô, mas eles não estão acostumados com isso, com um bom recebimento. Não, você tá aqui, quer tomar um café? Não, não posso. Você tem filho? Tem. Até quer um livrinho? Tá um livrinho. O oficial ficou me olhando assim com aquela cara, pô, quem é você, né? Uhum. Mas não, porque eu tenho confiança no sistema, não tem problema, tal. É porque você tem confiança no sistema, porque você também, né? É, né? É, né? Eu tenho assessorado. Eu tenho pintudo, que me auxilia também, né? É, entendeu? Então, tem que parar com o brasileiro, cara, vai... Hoje em dia, bicho, você com 30 segundos você consegue a informação que você quiser. Sim. Entendeu? No Google, seja lá no Bing, seja lá onde que for. Yahoo. É, seja lá onde é que for, bicho. Então, para de falar, escrever merda, falar merda, né? Porque todo mundo fica... Eu já vi que tem uma turminha que fica torcendo pra você se fuder. Uhum. Entendeu? Aí quando aparece, ah, que foi processado. Foi processado, você perdeu, não é verdade. Esse processo você perdeu por W.O., né? Porque... o do Amapá, você não ia ser arrancado do Amapá pra ir lá. Então foi revelia, né? Sim. O da dona da senhora Elaine, você foi lá e tudo, o juiz achou por bem que ela tinha direito, você decidiu não recorrer, que parece que também é o que você vai fazer no caso do Cassaro e da Pietra, né? Nós não vamos recorrer daquilo. Sim. É... E pronto, o processo foi extinto, você não tem o que ser penhorado, acabou. Então eles ganharam, bicho. E não levaram, e pegando o gancho, esse processo do Cassaro também. Sim. Que eu acho que é o mais interessante também de todos, porque Cassaro e a Pietra, eles se processaram criminal e civilmente. Sim. Né? Aí eu vi em algum lugar, não sei se foi no Twitter, não lembro onde que foi, a senhora Pietra falando que você tinha sido condenado, que você tinha sido condenado, estava cumprindo pena. Não, você não foi condenado, as pessoas têm que pôr isso na cabeça também. É porque é difícil, né? O pessoal não pensa, né? É. Condenação é quando o Estado, ele te obriga, impõe, né? Ele te obriga a cumprir aquela pena, né? O que aconteceu com você no processo criminal do Cassaro e a Pietra? Sim. É que foi oferecido a você o que a gente chama de transação penal. O que é transação penal? Ó, você vai pagar uma cesta básica, você vai cumprir serviço comunitário, você vai, enfim. Você vai fazer qualquer merda, exceto não encher o saco dos dois aqui. Sim. Tá? Então você não... Aí o que acontece? Então a gente nós vamos acabar o processo aqui sim sem discutir o mérito da questão. Interessante, né? Foi isso que aconteceu com você. Né? Então não se discutiu, ali não houve uma sentença, houve, aliás, houve uma sentença de extinção da punibilidade. Sim. E assim, para mim difícil crer que uma pessoa, né, duas pessoas como o senhor Cansara e a senhora Pietra, que já foram até para o Japão, são pessoas internacionais, pessoas estudadas, vividas, né, dentro de um meio de alta cultura, né, de um tipo cultural imenso como é a indústria dos quadrinhos, não saiba o que significa a palavra extinção junto com a palavra punibilidade. Extinção acabou, é que extingue, acaba. Punibilidade é a condição de você poder ser punido. Então, se foi extinta, se acabou, né, a possibilidade de você ser punido, então você não foi punido. Não tem como, né? É básico isso, né? Isso é interpretação de texto, qualquer coisa também, dicionário ajuda muito isso. Ah, nisso, com certeza. O pai... Você não acha dicionário e ajudaria demais, né? Opa, certamente, né? Então, eu não entendo porque... Ah, não, você não está condenado, inclusive teve até um lance que você colocou, né? Sim. Você colocou na internet lá o seu atestado de bons antecedentes, mas não consta. É. Né? O único problema é o seguinte, que você não pode fazer, não pode se meter em outra nos próximos 5 anos. Sim. Porque se você se meter em outra, você não vai ter esse privilégio mais. Aí vai ter um processo normal, vai ter defesa, vai ter contraditório, vai ter sentença, vai ter recurso, vai pra pôr. Aí sim. Seu nome não foi julgado no rol dos culpados, né? Então você, até salve o melhor juízo, e que não vai haver o melhor juízo, você é primário de bons antecedentes, você não consta na sua ficha nenhum tipo de condenação criminal. Sim. Né? E uma outra coisa também que dentro ainda desse processo da Pietra e do Cassaro, sim, que me espanta, é o seguinte: você aceitou por livre e espontânea vontade a transação penal. Sim. Que é, a lei fala que isso é uma prerrogativa, mesmo sendo uma ação penal privada. Sim. Né, porque você tem dois tipos de ação penal. Uma ação penal privada, que é aquela que depende da vontade da vítima para ela seguir, e você tem uma ação penal pública, que é aquela que independe da vontade da vítima. Sim. Tá? Perfeito. Tirando os crimes contra a honra, todas as demais, e alguns um outro crime que agora eu não me recordo, mas os mais comuns são os crimes contra a honra, tirando esses crimes, todos os outros crimes são de iniciativa pública. Sim. Ou seja, o dono, a vítima, na verdade, não é nem a pessoa jurídica, nem a pessoa física, é o Estado. É diferente, né? Bem diferente. É diferente. Né? Então você vai ver em alguns estados alguma movimentação lá, vítima, o Estado. Crime de estelionato, vítima, o Estado. Né? Então é uma ação penal pública. Vai depende. Por exemplo, se alguém matar você, opa, matar não, se alguém te roubar, sim, pegou o ladrão, independente de você querer ou não que seja processado, o Estado tem que processá-lo. Não tem jeito, né? Não tem jeito, porque o roubo é uma ação penal pública. Agora, calúnia, injúria e difamação são ações privadas. Né? Eu falei isso para o pessoal entender. Sim. Então, mas independente de ser uma ação privada, é prerrogativa do Ministério Público e do juiz, e um direito seu, já que todas as formalidades, né, foram cumpridas, né? Foram cumpridas. De você, eles terem te oferecido a transação penal. Sim. O que se eles não tivessem feito, a gente cabia, inclusive, um habeas corpus. É, né? Então eles tinham que fazer. E aí, mesmo sendo uma ação privada, não tinha, não. Não é, igual você falar, ah, não, nós não aceitamos. Azar que não aceitou. Ó, não adianta aceitar, né? Não aceitou, não, bicho. Arranca a calça, pula nela até a perna doer, porque não adiantou nada. Tanto que você viu que não adiantou. O juiz foi, bateu o martelo, extinguiu a sua punibilidade. É, mas... Você foi todo serelepe, né? É. Sem mumumus e mimimis, cumpriu as horas lá. Quantas horas que eram, BK? 30 e pouco. Não, 30 horas. Vamos pô, 30 horas. Você foi lá, cumpriu as 30 horas. Cumpriu a mais, na verdade. O que, esse povo faz, BK? Eles recorrem da transação penal. Sim. Aí, o que acontece? Primeiro, não é que a transação penal seja irrecorrível. Nada é irrecorrível. Então, vocês podem recorrer, podem fazer o que você quiser. Se vocês vão conhecer do seu recurso ou dar provimento para ele, é diferente. Sim. Aí o que ocorreu foi o seguinte. Eles entraram no tempo legal, né, nos 10 dias que eles tinham para entrar, com recurso contra a decisão do juiz que extinguiu a sua punibilidade. Sim. Aí isso vai para o tribunal. Aliás, não foi ainda. Não foi. Tá lá ainda. Não subiu ainda para o tribunal. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Você cumpriu as 30 horas. É verdade, né? Você cumpriu as 30 horas. Sim. Você cumpriu o que combinou com a justiça. Sim. Ou seja, o processo vai chegar lá em cima. Sim. Né? O recurso vai chegar lá em cima. Os desembargadores vão conhecer e o que eles vão fazer? Seguir a lei, né? Não vão dar provimento para o recurso. Por quê? Porque você já cumpriu. E você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Sim. É interessante, bem legal isso. Não, né? Eles estão perdendo dinheiro e estão perdendo o tempo deles e da justiça. E agora ganharam, né, lá na justiça também, né, por uma orelhada sua, né? Que sim. Esqueceu de me falar do processo. Sim. Ganharam lá uma indenização de 20 mil. E eu morri de rir na hora que você falou. Que maravilha. Não, e assim, depois daquela conversa que nós tivemos até no Facebook e tudo, cara. Sim. Eu acho que a gente tem que recorrer mesmo pra aquela porra, não. Não. Por quê? Porque primeiro que não vai adiantar merda nenhuma. É, tá te chamando aí, atende aí. Aceita o telefone. Vai, atende aí. Ah, não, eu não vou atender isso aqui, não. É de São Paulo. Ah, não, deixa eu atender. Atende aí, eu vou parar aqui. Pois é, a gente tava onde mesmo? Não vai, eu tava falando do negócio dos 20 mil lá, né? Então eles ganharam os 20 mil seu, cara, e não vão levar. É. E a gente não precisa ir aquela coisa. Porque se a gente recorrer daquilo, o que vai acontecer? Sim. Vai ser um mimimi, um mumumu danado. Sim. Ah, você vai gastar dinheiro com esse troço. Sim. A gente recorrer. Na verdade, essa sentença é absoluta e completamente vazia. Porque não tem, você não tem os 20 mil para pagar e não tem o que penhorar. Então ficou por isso mesmo. É outro pessoal que ganhou, mas não levou. Sim. Mas não é uma espécie de vitória moral, que não sei o quê, a moralidade nos... Mas é o que parece. É, mas na prática não funciona. Na prática não, porque na verdade também foi, na minha opinião, foi uma ação estúpida, imbecil. Né? E uma coisa que você sempre fala, BK, e uma coisa que eu concordo com você é o seguinte. Sim. Nada é apagado. Na internet, nada. Em algum lugar, tudo aquilo tá guardado. No, nos meandros, no fundo aí de algum baú virtual, isso tá guardado. Sim, certamente. Né? Então, e aí é uma coisa também, é o seguinte, que pelo que eu vejo, salvo melhor juízo também, você criticou a obra, você criticou posturas, não as pessoas. Sim, você leu, né? Tava escrito lá direitinho, né? É, e você sabe que, e assim, quem tá ouvindo pode achar que nós estamos trocando figurinha aqui de mimimi, mumumu, porque não sabe que às vezes nós já discutimos. Nossa, certamente. Inclusive por eu... É por eu condenar algumas posturas suas e chamar atenção de coisas que estavam no Form Spring, que estavam em outros sítios virtuais seu, né, que nós já quebramos o pau por causa disso. Já, com certeza. Então, inclusive você... Teve uma época, inclusive, que eu achei que você estava tomando ácido, cara. Porque aquela época que você endoidou, falou que... Você falou que ia queimar seus documentos, que ia deixar de ser cidadão, né? Naquela época achei que eu tava tomando ácido, bicho. Sim, isso aí eu fiz como provocação pra ver a reação. Mas mas você tava tomando ácido, cara, fala a verdade. O Cajuru falou a mesma coisa, né? O Cajuru, ele é mais. Ele é muito mais idiota, né, cara? Que cara é um idiota, na verdade. Você não é idiota, você é doido. É diferente, né? É diferente, que de idiota você não tem nada. Uhum. Então, cara, esses processos todos e essa você é um cara polêmico, você é um cara que não demonstra medo, você é um cara que, como eu já te falei, você fala às vezes até demais. Sim, sim. Né? O que a gente vê é uma perseguição, e o que eu vejo, e foi uma das coisas, inclusive, que motivou a me aproximar de você, Sim. é uma perseguição absurda contra você, Sim. né? Simplesmente porque você tem coragem de falar coisas que outras pessoas não falam. É verdade, né? É triste isso. E eu padeço por isso, Pintudo. Ó, Pintudo, eu padeço porque eu, no caso do meu trabalho, eu não consigo nem distribuir meus livros, você acredita? Tem livrarias aqui em São Paulo, duas em especial, que se recusam a receber meu material exatamente porque são ligados a essa máfia, entre aspas, que tem essa perseguição contra o meu trabalho, né? Mas felizmente eu não tenho a necessidade de colocar meu livro lá para vender, porque eles vão comer uma porcentagem e tal. Pelas redes sociais eu consigo vender tranquilamente, eu não dependo deles, mas por aí você mede, porque o pessoal fecha a porta, né? Fecha a porta e não deixa entrar, não quer saber, e forma o seu feudo, o seu séquito. Mas, em compensação, por outro lado, graças a essas redes sociais, eu consigo movimentar um pessoalzinho que tem interesse em trabalhar sério, que tem interesse em ganhar dinheiro, que tem interesse em levar para frente suas coisas. Está num momento bem letárgico, o pessoal está meio assim e tal, porque ainda misturam muito. Isso é coisa de terceiro mundo, né? Terceiro mundo é uma merda, ele mistura muito o cara com sua obra. Quando não é nada disso, né? Se você pegar o Charles Bukowski, puta, o cara era bêbado, cheirador, maconheiro, batia na mulher, pilantra, mas os livros dele são maravilhosos, né? E o que é interessante é isso, tem que eu bato mesmo nessa tecla, o pessoal se ater mais à obra do que o camarada tá fazendo ali no seu trabalho, com seus desenhos e não sei o que e tudo mais, menos do que o camarada tem a dizer, que são duas coisas distintas. Da mesma maneira que eu critico a obra do cara, a pessoa dele é outra conversa. Mas esse foco o pessoal mistura muito, porque no caso do Cassaro, né, quando eu critiquei o trabalho dele, quando eu verifiquei lá que ele coloca muito peito, né? Ele se ofendeu com isso, mas porra, tá na obra lá, meu. É dragão com peito, é mulher metálica com peito, é que não sei o que, tudo com peito, e tudo tem peito. Porra, meu, isso daí pra mim isso é uma grande mediocridade. E uma outra coisa, assim, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, Ai, meu é uma godinho. outra coisa assim que eu achei absurda no pedido que eles fizeram foi: ah, não, você está proibido, te proibir de fazer citar o nome dele. Isso é ridículo, É isso ridículo. existe. Não, não tem. É? Aliás, se na sentença houvesse alguma coisa nesse sentido, aí a gente ia quebrar o pau, mas não há. Então acho que é aquela coisa, ganharam, mas não vão gastar esses 20 mil. Não, e outra coisa, eu acho assim, é como esse povo se mostra magnânimo, né? E É, né? teve um dos processos, não sei se foi com eles, ou teve um processo aí que a pessoa falou que ia receber esse dinheiro e ia doar o dinheiro para É, caridade. foi da Elaine, ela que falou isso, né? Ah, cara, que pariu, né? Não, me ajuda aí. Dá uma força que É. tá difícil, né? É difícil demais, cara. Assim, eu fico abismado com a hipocrisia, né? Eu, cara, se eu tô processando alguém, igual aos processos que eu movi processo contra o Google, movi, igual eu te falei, movi processo com a Orkut. GVT, tô numa briga desgraçada com a GVT até hoje, já faz 3 anos, entendeu? O dinheiro que eu ganhar, eu vou usar ele. Não vai Lógico. sobrar pra ninguém, bicho. Eu vou gastar, eu vou queimar ele todo comigo, com meu filho, com a minha família. Vou passear, vou viajar, vou Isso comer do bom e do melhor. é igual, isso é bobagem, cara. Vou pagar minhas contas, vou pagar eventuais dívidas que eu tiver. Não vou ser papinho de gente que tá querendo se mostrar muito boazinha. E é aquela coisa, tem uma coisa que voltando até mesmo, citando essa questão espiritual, que um Exu que trabalha comigo fala o seguinte: a marca de um bom canalha é sempre se achar de mais virtuoso. Verdade, né? Entendeu? Então, é por isso que eu falo que eu não sou exemplo pra ninguém, cara. Eu não sou um cara extremamente virtuoso, Sim. né? Eu não sou um cara virtuoso. Eu sou um cara, eu posso até ter, eu tenho os meus parâmetros morais, meus parâmetros mas, sabe? Eu não sou. Uma outra coisa também que eu não sou humilde, né? Sim. Eu não tenho essa coisa da humildade comigo, É porque é né? falso, né, meu? É É falso. falso, né? Schopenhauer dizia o seguinte, né? Que a humildade é a falsa virtude. Ele quer dizer o seguinte, que é aquela falsa virtude, que é uma falsa virtude, porque eu tenho que fingir ser o que eu não sou, Sim. para justificar a incompetência do outro. É verdade, né? direto ao assunto, sem maiores delongas. Eu não sei, eu não consigo, eu não me recordo agora. Eu sei que frase você está falando, eu sei qual é que a frase você está falando. Pois é, eu não consigo citar assim literalmente, mas o que, que ele quer dizer é isso. Né? É igual aquela coisa de, não, a gente tem que ser tolerante. A gente não tem que ser tolerante nem intolerante a nada. Sim. Né? Thomas Paine dizia, né, que foi um pensador e um político americano, ele dizia o seguinte, Thomas Paine dizia o seguinte, a tolerância não é o oposto da intolerância, sim a sua contrafação. É, né? Enquanto uma se arroga o direito de não permitir, a outra se arroga o direito de permitir. E eu não tenho que permitir, eu não tenho que tolerar ou intolerar ou não permitir nada de ninguém. Cada um sabe, bicho, onde o calo aperta. Verdade, verdade. Né? Verdade. Então, não, que é intolerância, não, cara. Não existe essa coisa, não. É tudo a mesma coisa. É. Se eu tô sendo tolerante, é que eu tô sendo... Eu vou ser tolerante, por exemplo, com o homossexual. Então, eu estou dando a minha autorização para o cara ser homossexual. É, mesmo. Também não funciona, o cara vai ser viado do mesmo jeito, né? É, então, eu vou ser intolerante com o homossexual, ou seja, eu estou proibindo para ele. Entendeu? Não faz sentido. Filosoficamente, isso é... Praticamente isso não faz sentido. Não. Né? Aliás, vou deixar registrado aqui, porque também é uma outra coisa que tá tem um certo frenesi, essa coisa. Não sou absolutamente contra homossexual, não. Eu citei aqui a homossexualidade por uma questão até de estar em meio um assunto muito em voga. É, tá muito no top. Não, eu acho que cada um faz o que quiser. Né? Eu não sou intolerante nem com usuário de droga. Só não quero perto de mim. Entendeu? Aí que tá a diferença. Eu não querer conviver com determinadas pessoas. Sim. Não me faz ser intolerante, não. Nem intolerante. Eu só não quero, né? Eu só não quero. O mesmo direito que o cara tem de ser homossexual, o mesmo direito que o cara tem de ser drogado, o mesmo direito que o cara tem direito de ser católico, protestante, umbandista, candomblessista. Eu tenho o direito de não querer conviver com ninguém. Opa, como não? Você entendeu? Só, claro. E outra coisa, não estou dizendo que eu não convido. Tem grandes amigos homossexuais, tem amigas homossexuais. Eu sou homossexual. Tu disseste. É, tu disseste. A foi solta. Entendeu? Sim. Então não tem cabimento, né? Esse tipo não de coisa. Não tem cabimento isso, cara. Não tem cabimento essa coisa. Não, eu tenho que tolerar, não. É igual na lista de discussão de Umbanda, antigamente tinha muito essa coisa. Não, a minha verdade. Essa é a minha verdade. É. Porra, o cara chega lá na lista de discussão e fala que no terreiro dele, na quinta-feira, desce os cavaleiros da Tábua Redonda. Opa! Aí, depois dele escrever uma bobagem dessa, ele vai e escreve embaixo o seguinte. Não quero ser criticado, porque essa é a minha verdade. Que verdade, cara? O cara pega. O pessoal do terreiro dele tá incorporando entidade de um romance, uma coisa fictícia. É difícil, né, meu? Eu já tive terreiro, o cara tava incorporando Loki, tava incorporando Odin, Thor. Não, mas aqui em São Paulo tinha um terreiro que incorporava, sabe quem? Branca de Neve. Pois é, cara. É difícil desse jeito, né? Não, aí tá bom, é a sua verdade. Eu tenho que ser tolerante com isso? Não. Eu tenho que ser intolerante com isso? Não. Mas eu não vou pôr o pé nesse terreiro nunca. Eu não quero conviver com isso. Você entendeu? Entendi. E mesmo também isso vai contra toda a doutrina, né? Se você tem um fundamento doutrinário, se o cara começa a incorporar a Branca de Neve, complicou, né? Usar bustier, peraí, onde é que tá chegando nisso, né? Exatamente. Né? Então, essa questão aí de você. Você, eu. O povo sabe, por exemplo, eu, dentre tantas outras coisas, também eu sou escotista. Sim. Né? Eu sou do movimento escoteiro. E tem coisas, cara, que eu não tolero no movimento escoteiro. Né? Então, tem pessoas também que eu não. Que meu nosso santo não bate, né? Não cruza. Então, essa pessoa não tem que conviver comigo, nem eu tenho com ela, mesmo a gente sendo escoteiro dentro da irmandade, entendeu? Mesma coisa na religião, até em família, bicho. Sim. Até em família, eu não tenho que conviver, eu não tenho que tolerar meu irmão, minha irmã, meu sobrinho, meu periquito. Não, não tem. Assim como eles também não têm que me tolerar. Certamente, né? Né? Então, existe uma hipocrisia muito grande. Isso. Né? Com esses conceitos sociais, né, que do politicamente, mas só que o filho da puta, da mesma hora que ele é politicamente correto numa coisa que envolve você, que é um desafeto, sim, ele é o mais incorretamente politicamente possível em uma outra coisa que o convém. É verdade, é verdade. É muito louco isso, né? Essa contradição maluca, porque o cara não tá no prumo dele, né? O que ele tá dizendo não tem prumo, né? Não, eu acho que nem é questão do prumo, é questão do quê? Eu sou contra ou a favor de alguma coisa que me convém. É igual o petista. Né? Eu vou falar com você, é outra praga, é outra raça. Entendeu? Por quê? O cara tá vendo lá, hoje, com aquela merda que teve lá no Ministério do Turismo. Sim. Em poucos meses, são 6 ministérios do governo sob suspeita de corrupção. Sim. Aí você vai lá no site da Veja, ou no site do UOL, alguma notícia em relação a isso, você vai ver que tem petista lá defendendo os caras. É brincadeira, né? Defendendo, igual o Maluf aquela vez que falou, né? Estupra, mas não mata. Tem gente que ainda vota num filho da puta desse, cara. É brincadeira, né, meu? Então, mas por que que vota? Porque convém, porque o cara vai dar uma cestinha básica, porque o Lula é do povão, porque... Entendeu? Sim. Nunca houve, assim, ainda tem entrando... Se você me permite, nesse campo político. Mete bronca. Que inclusive, ele se mistura. A política, ela se mistura com todas as outras facetas. Todas as outras facetas sociais, né? Sim. Porque a base da sociedade é a política, né? Então você vê o cara. Por que que o PT está no poder há tanto tempo, né? É. O Lula teve um governo extremamente manchado de corrupção. Completamente, né? Meu absurdo. O Palocci entra, fica um pouquinho no mês, sai pro denúncio de corrupção. E o que, que a Dilma faz? Traz o Palocci de novo pro cara sair com 2 meses, cara. É brincadeira, e o povo continua votando, por quê? Eu já vi gente, cara, que falou comigo o seguinte, ó, eu não vou trabalhar, não. Sim. Porque eu recebo do governo Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Bolsa Gás, o Bolsa Camisinha. O Bolseta. É. Não, você chega e tem gente fazendo filho pra receber subvenção do governo, cara. Nós comentamos sobre isso uma vez. É, tem gente fazendo filho pra ganhar subvenção do governo. É. Então eles ganham porque é um populismo escrachado. Né? Uma coisa escrachada. É o quê? É o paternalismo que as pessoas querem não somente na política, na sua vida diária, mas como na religião, como na profissão. Sim. Né? E é isso que você quer. Essa coisa de você não conseguir colocar seu trabalho em duas livrarias. Sim. Mostra exatamente isso, é o paternalismo. Sim. Porque vocês não querem, porque você está falando alguma coisa que vai de encontro aos interesses deles. Sim. É? E é a mesma coisa em tudo, cara. Então, eles colocam a Dilma lá, aí a Dilma vai e traz o Palocci de novo. Aí traz um monte de picareta. Uhum. Um bando de bandido. De bandido corrupto e transforma aquele troço ali, cara. É crime de formação de quadrilha. É. Né? Agora, você imagina, eu tava até brincando com a minha mãe hoje na hora do almoço, falei, vai ter que fechar o Ministério do Turismo, né? Prendeu todo mundo. Cara. Fechou, não tem mais ninguém ali, né? Não tem ninguém, só sobrou o ministro, olha lá. Eu acho que sobrou o faxineiro, hein? É, pois é, cara. Então prendeu todo mundo, os cabeças, todo o Ministério. Agora, se fosse o Lula, o que é que o Lula ia falar? Não, a gente tem que esperar o processo, né, companheiro? Porque o companheiro é isso, porque eu não acredito. Porra, aí quando a merda estoura, não, eu não sabia disso. Eu não sabia. Ele era presidente pra quê, caralho? Não sei, não vi. Eu não vi, eu não sabia, pô, tá lá debaixo do nariz dele. Não vi, não sei, não vi, mas é só puxar o Lulinha, né, o filho dele. Que ele era, o Lulinha, ele trabalhava aqui no zoológico, ganhava R$600 por mês, salário mínimo, de repente ficou milionário. Pô, ele tem uma empresa hoje que vai a 3 milhões de reais. É brincadeira, né, meu? Então, cara, então o que, que você tem? Então é isso, o povo brasileiro quer isso, é pão e circo, bicho. É. Em todos, e essa questão, todos e assim, alinhavando isso dentro, sim, da nossa conversa, principalmente... É. Dessa perseguição que você sofre no meio, sim, editorial, no meio de quadrinhos, né? Sim. isso que o povo. É a hipocrisia que leva a isso. É porque o cara que tá te malhando lá, o cara que tá te malhando lá, falando que você, igual eu vi numa fase do Orkut, o cara falando que você era difamador, caluniador, que você fazia, que você acontecia, papapá, é o mesmo filho da puta que tá lá batendo palma pra aquele bando de mané daqueles hackers lá que invadiram os sites do governo. Verdade, né? Né? É. Porra! Então, não, que moral torta, que visão torta de vida é esse que esse povo tem? É, porque é uma coisa muito simples. Eu quero o meu, foda-se o resto. Não, é aquela coisa, não. O seu crime, entre aspas, né? Eu falo que você difama, que você calunia, etc. Ele é mais importante do que um grupo de hacker que invade o site do governo, inclusive podem roubar informações vitais para o funcionamento do país. Aí o cara bate palma, o cara te condena, mas bate palma pro bandido digital. É interessante isso, né? É, por sinal, eu quero deixar um recado pra aqueles babacas, porque eles vão se fuder. Eles vão mesmo? Como assim eles vão se fuder? Cara, eles vão se fuder. Por que, Pintudo? Por que que eles vão se fuder? Até agora não pegou nada, né? Nesses meus anos todos de justiça, de direito e tudo, eu descobri uma coisa. É. O Estado ele só não pega quem ele não quer. E eles colocaram... Depois desses ataques, eles colocaram uma equipe de especialistas assim, que eu considero como os melhores do país, as cabeças, né? Os melhores técnicos de informática em termos de segurança que tem nesse país, né? Inclusive, acionaram não somente o pessoal da Agência Brasileira de Inteligência, que lá só tem nego fodão mesmo. Tem tudo. Né? A área lá de tecnologia deles lá, de informática, é muito foda, tá? Pelo incrível que pareça, viu, gente? Tô falando do Brasil mesmo, né? Mas nós temos centros de excelência no país. Infelizmente, as pessoas não ficam sabendo disso, mas nós temos. Né? E colocaram também um pessoal que eu tive também o prazer de ver o trabalho deles, de conviver com eles, que é o pessoal da Brigada de Operações Especiais do Exército, pessoal de guerra eletrônica e tecnológica. Sim. Então, são os caras. Eles só não pegaram, então, porque não querem, né? Tá na boca, filho. Você pode ter certeza que eles vão pegar esses caras. E o que acontece? A Polícia Federal entra quebrando, judando. A Polícia Federal é aquela coisa, né? Quando descobrir, isso passa, porque qualquer órgão de inteligência do governo vai passar isso para a Polícia Federal. Sim. Tá? A investigação está a cargo deles. Sim. Então há uma perdi a palavra. Uma hierarquia a ser seguida. Comunicação, não. Uma troca de informações, né? Isso. As agências estão cooperando entre elas. Né? Então chegou os dados, passa para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai apurar aqueles dados, vai chegar nas pessoas, mandar de prisão, chega lá, planta o pé na porta do quarto do moleque lá. Do moleque, do Zé Mané. Né? Do imbecil. Do imbecil cheirando a fralda ainda, que não tem nada melhor para fazer da vida. Né, do que colocar a si mesmo e a família numa situação difícil, ela vai meter o pé na porta do quarto dele, né? E levar ele com o computador, com a impressora, com o caralho a quatro pra ir embora. Mas com qual acusação? Crime nacional de lei de segurança nacional? Qual seria a acusação no caso? Pois eles podem se enquadrar na lei de segurança nacional. E aí fudeu, hein, meu? Aí fudeu. Aí não tem como. Tem lei também, né? Acesso, tem a lei do lei de informática também, né? Tem fala sobre violação de segredo telemático. Sim. Enfim. Então eles podem se enquadrar na lei de segurança nacional também. Não acredito que na lei de segurança nacional, porque até onde nós sabemos, não houve vazamento de dados sigilosos ou que colocassem a segurança nacional em risco. Sim. Mas no mínimo, por quebra de sigilo telemático, eles vão responder. E se por acaso eles pisarem na bola amanhã e vazar algum sigilo realmente grave? Aí vai se fuder. E eu quero que se fodam mesmo, entendeu? Eles são muito burros. Eu conversei com alguns deles, né? Troquei uma ideia com eles, mas eles são muito burros. Eu falei, meu, você tá louco? Que não, porque a gente pode tudo, que a gente pode tudo, que nós somos não sei o quê, um movimento revolucionário. Eu falei, meu, vocês vão tudo tomar no cu, meu. Não, mas aí você pergunta, vocês estão querendo revolucionar o quê? Qual que é a base ideológica de vocês? Eles não têm. Não, não tem. Ele quer fazer gasolina mais barata. Que pariu, meu. É doloroso, velho. Eu quero, queremos a gasolina mais barata. Por que precisa andar de carrinho do teu pai poder trabalhar de taxista, né? O meu pai ganhar mais dinheiro e poder comprar o novo jogo do PlayStation. Pra mim poder tomar meu ovo maltine, meu leite com pera, leite de pera, minha banana com aveia. Vai se fuder, né, meu? Vai se fuder. Esses caras são tudo louco. Mas uma outra coisinha que eu queria, só pra... Já estamos já chegando no nosso auge, né? A não ser que você queira puxar mais alguma coisa. Só pra alinhavar o processo do Cassaro, a banana do fundo do meu site é ofensiva? É outra coisa também. Quando você me falou, você lembra que eu tive uma crise de riso. Puta que pariu, a banana no fundo do meu site. Eu te ofende a minha banana. Aliás, eu nem vi a banana. Qual que é o site? Deixa... Não, é no Forum Spring, tava lá, porque eu sempre troco o fundo, né? Não sei. É o quê? Eu sou legal que a banana era um ícone fálico. É um ícone, exatamente, porra. É isso, velho. É um ícone. Mas tá vendo? Eu tava fazendo um gosto de banana, cara. E se eu colocar uma potássio? É, porra, de repente tem uma coisa de potássio aí no meio, né? Eu acho que é um preconceito contra a banana, né? Eu também acho. Eu acho que, os produtores de banana deveriam processar. Cassaro, tá, pô. Porque tá vendo, cara? Você tá vendo como é que papel aceita tudo? É, papel aceita qualquer negócio, né? Mas isso não é argumentação nem aqui, nem na China, né? Porque não dá, porra, banana do fundo do site, meu. O que, que é isso? Tão complicado, né? Mas de qualquer forma, agora que o Etroco tá lá, o recurso não subiu, tem o lance de chamar o oficial de justiça pra mim aparecer lá, tal, não sei o quê, mas já tá anexado as minhas horas trabalhadas, tá tudo certo, né? Não, aquele processo criminal você pode ficar tranquilo, e com o processo civil também. Uhum. Você foi condenado, né? Inclusive, nós estamos aqui informando em primeira mão que nós não vamos recorrer da sentença. Pode começar, pode estourar os champanhes, abrir as latinhas de caviar, né? Jogar RPG, jogar o dadinho. É, nós não vamos recorrer, mas eles também não vão levar, eles não vão receber. Sim. Né? Então. É, para nos poupar de trabalho inútil, né? Coisa que eles não fizeram a si mesmo, né? Sim. Se poupar de trabalho inútil, a gente não vai mexer com isso. É... E vai ficar por isso mesmo. E vamos para frente, né? Mas eu quero. Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Pintudo Bengolar. Esse homem, se você soubesse tamanho da. Olha, parece uma maçã. Você vira de lado, parece um mamão papaya, assim, ó. Não, esse é o meu. Meu pinto é assim, ele é grosso e tal. Quero... que absurdo. Quero agradecer não só pela amizade, pelas informações, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você... Você está prestando um puta de um serviço, não só à comunidade umbandística, mas todo o pessoal que me acompanha, todo o pessoal aí que... Nós não temos acesso a uma pessoa com um pensamento tão lúcido, com uma observação, uma capacidade de observação e uma argúcia tão assim contundente que vai direto e simplesmente dissolve o assunto, né? Sem delonga, sem beicinho, sem mumumu. Simples, curto e grosso de acordo com aquilo que eu valorizo muito, que é a bendita vivência. Eu faço isso pros moleques, pô, que não... Tem um grupo que me chama pra conversar. Pô, eu tô aqui, eu quero fazer não sei o quê. Meu, saia de casa, vá viver, cara. Não precisa sair de casa, sair na rua, ficar louco. Não, você vai viver, vá viajar, vá ler, vá vivenciar, vá tomar conhecimento com a vida. Porque eu percebo que essa molecada, meu caro Pintudo, eles vivem uma vida tudo virtual, né? E nós, você e eu, a gente deu a cara a tapa, a gente correu gira, a gente leu, a gente viajou, a gente... Tem que viver, cara. Porque só assim você... Claro que você não vai acertar de prima, né? Você não vai acertar de... Você vai errar pra cacete. Isso é uma certeza. Mas, em compensação, você tem que ter a ideia de que os seus erros vão servir pra você se tornar uma pessoa melhor, que você vai se consertar. Claro que no processo do Baxanando, Ilha do Carmo, eu cometi erros absurdos. Mas, em compensação, agora eu aprendi. Graças ao quê? A um a um bom amigo, a um bom irmão, a um bom mano velho que se condoeu da minha situação miserável, percebeu e, movido pelos melhores e mais positivos pensamentos, veio Nem até. tanto, né? Que tem a revanche aí no Mas é positivo! Ai, você é tão. Eu tô louco pra ser positivado! Pô, deixa eu fazer a bajulação aqui, caralho. É, tem um ditado que fala, né, que os fracos, os fracos perdoam e os fortes se vingam, né? Sim. Então, eu infelizmente tenho essa falha séria de conduta que eu sou um pouco vingativo, né? Mas aí que está. Eu também sou vingativo, mas a gente não precisa se mexer. Não precisa fazer. A coisa vem na nossa mão, vem assim, cai assim, pá. Deleite-se. Né? É verdade. Vem a coisa assim, não, é para você fazer. Faça. Se você não conseguir, beleza, te puxa o mano daqui, puxa o mano de lá, tal, a gente acerta aqui. Deleite-se. Mas faça direito pra você não se fuder. Aí o que acontece? A gente se fode às vezes, mas aperta daqui, aperta de lá, tudo se resolve. Por quê? Caso esse pessoal que está nos ouvindo não tenha entendido, nós somos do bem. Nós não somos do mal. Do mal é aquele cara que mente, o hipócrita, o farsante. Esse é o do mal. Nossa, tudo bem que a gente não é perfeito, porque, porra, nem o universo, você vê, ele não é perfeito. De vez em quando explode umas estrelas, cai planeta, o mundo acaba, tem essas merdas. Mas nós somos do bem porque nós somos levados pela melhor das ideias e pela melhor das propostas. E nosso coração é puro. Ou pelo menos tenta ser puro. A gente tem a lance da putaria, da baderna, mas o nosso coração, a gente tem a convicção de estar fazendo a coisa boa. Da mesma maneira que eu falo pro pessoal, porra, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero que Cassaro, Emir Ribeiro, Maurício de Souza, Petra, eu quero que todo mundo se dê bem. Quero que todo mundo fique rico, todo mundo fique legal, todo mundo publique, todo mundo ganhe a sua grana. O que complica é que eu não vou deixar de dar a minha opinião quando eu vejo alguma coisa errada. Claro que a minha dosagem, eu erro, como foi no caso do Bachanan, lá do William, né? Eu errei, que eu errei na dosagem, mas agora que eu sei fazer direitinho, né? E aqui na minha mão eu tenho um livro que eu quero recomendar para a rapaziada, inclusive para você, meu caro Pintudaço. Acho que vou te dar uma dessa aqui de brinde. É o Dharmapada, a doutrina budista em versos. Todo homem tem que ter um pouco de filosofia. A minha filosofia, eu me baseio muito no budismo, e tem uma parte aqui que eu acho maravilhosa que diz que o cara que tem ódio, a pessoa que tem ódio, é como se carregasse um carrinho cheio de entulho. Eu não vou citar direito, porque eu não sou fazer propaganda do livro, também é foda. Então, o importante é eu não tenho um pingo de ódio por eles. Eu falei isso para vários amigos ex-umbandistas, eu falei, se o Ian do Carmo aparecer aqui, primeiro eu dou uma porrada nele, depois eu abraço. Primeiro, depois eu abraço, né? Porque diferente da maioria das pessoas, eu não quero levar pro lado de lá, que tem um negócio lá. Eu vi quando eu estava no hospital, eu vi, tem um parangolé lá que eu não sei colocar em palavras, que eu não consegui decodificar. Eu não quero levar para o pós-vida, entre aspas, né, que não é pós-vida, é uma outra coisa. Eu não quero levar essas coisas de mágoa. Não quero levar raiva, não quero levar rancor, não quero também levar o escárnio, que de vez em quando eu estou tirando um sarro, mas eu também não quero levar isso, eu quero me neutralizar. Mas o mais difícil é nós não levarmos o ódio. Eu não tenho ódio da Petra, não tenho ódio do Cassaro, não tenho ódio da Elaine, nem do Jean Danton, nem do William, nem do Rivas, nem do Sarracene também, que fez um boletim de ocorrência lá, que também não deu em nada. Eu não tenho ódio desses caras porque isso é um veneno. Não aqui, não só aqui, né? Mas o veneno pro lado de lá. Quando der a mudança da frequência, quando o teu observador, que é o. Tem a terceira parte, né, do teu cérebro que tá lá dentro, que é o cara que, entre aspas, é a alma. Mas o observador, quando ele for para outra frequência que você vai junto, meu amigo, você tá fudido. Se você levar toda essa merda, você volta do quê? Dá um reencarne automático. Pá! Não dá. E eu quero sair para um negócio melhorzinho. Quero subir, quero conhecer cada vez mais os mistérios, né? E eu descobri o meu mistério. O meu querido Pintudo também tem o um mistério dele, pela versão dele, pelo filtro gráfico dele. Esse cara sabe. Brigando, mas esse cara sabe dos negócios, ele esconde, ele é tinhoso, ele guarda, né? Mineirinho, mineiro que também sou mineiro, mineirinho, cara, vai ter pelas bordas, vai tudo assim, mineirinho, esse cara sabe. Mas no meu caso, eu prego principalmente a ausência do ódio. Para mim, isso daí foi desgastante, tive problema de saúde, fiquei cansado, etc. Mas foi o meu mental se adaptando à situação, né? Porque o que não te mata. te fortalece. Então não é, como disse, né, que nem capim, né? Que nem capim que você falou, né? É, eu sou capim navalha, capim quanto navalha. Mais me corta, mais eu cresço. Porque não adianta, porque a pancada que você toma te engrandece. Mas te engrandece porque você não pode ter pensamentos negativos contra quem quer que seja. Tipo, não quero, foda-se, filho da puta. Cara, que a gente brinca, zoa, ah, filho da puta, vai tomar no seu cu. Ah, se ele vier aqui, eu dou na cara dele, mas eu não tenho um pingo de ódio do William. Por quê? Porque eu tive uma infância com ele, a gente se conheceu aos 12 anos, a gente brincava pra cacete, a gente curtia, montou bandinha junto, curtiu. Se ele desengringolou, problema dele. Se, por exemplo, a Elaine também, que eu senti que ela gostava do meu texto, mas pela cabeça dela enrolou, o próprio Jean D'Antoine, eu faço questão de ver o outro lado, porque ele se sentiu doído, por quê? Porque eu falei a verdade. E eu espero que a minha verdade eu engrandeça a mesma coisa pro Cassaro e pra Petra, pra quem quer que seja. O importante, bicho, é você não puxar esse carrinho de ódio, porque senão você não sai daqui, meu. E olha, eu vi lá, quando deu assisto ali lá em cima de mim, meu, parou tudo, eu vi um negocinho que é foda. Eu tenho um amigo meu que é budista, que ele falou que quando você trabalha a sua mente pela meditação, você tem a roda do karma, ela tá girando a sua volta, você tem que parar a sua mente, você tem que parar. Que você... Famosa roda de samsara. Roda do samsara, essa daí é foda. No que você para, é um pontinho assim, como se fosse um pixel no canto inferior direito aqui do teu da tela. É um pontinho assim, mas se você olhar direito, você vê um negócio que é foda. Eu não sei o que eu vi ali, mas foi foda. Então, a partir dessa convicção, porque o ser humano precisa de ter convicção, a gente não tem convicção de nada. Dinheiro é convicção, casa é convicção, mulher, sexo é convicção. Poder, não, isso não é nada, isso é bosta. Isso é bosta e vai ficar aí. Então, a gente tem que se preparar, né, para esse grande momento. E a gente tem que fazer esse trabalho pela vida inteira, que é o quê? Se dissolver do ódio, esquecer brigas, ou então usar o teu conhecimento como você é água, você vai pelas beiradas, você vai cortando, você é terra, você fica parado, serene, se você é céu, você tem que subir. Então são coisas que mexem lá com a tua, com o cerne da sua existência. Se você começar a pensar dessa maneira, bicho, não pega nada. Fizeram também macumba aqui na frente de casa, fizeram, não pegou porra nenhuma. Na verdade, melhorou. Porque quando fizeram macumba pra mim, eu ganhei dinheiro. É, você foi publicou o livro. Publiquei meu livro, ganhei dinheirinho, comprei aqui os negocinhos pra casa, comprei videogame pras crianças, comprei máquina, não sei o que, ganhei dinheirinho. Meu, que macumba que é essa que não me mata? Macumba boa é pra matar. Não tem essa ideia, ai, porque o poder da mente, eu vou fazer um câncer nele. Não, não vai. Não vai, a não ser, obviamente, se você entrar na conversa do camarada. Não entrou, bicho. Eles não têm poder, ninguém tem poder sobre ninguém. Essa é a grande verdade. O único poder que você tem é sobre si mesmo. Tendo isso, meu amigo, um abraço. Mas tem que ter o quê? A visão de não ter ódio, de não ter rancor, de entrar num estado meditativo, pensar, relaxar, tomar uma cervejinha com os amigos, namorar gostoso. E a pessoa que te odeia, descarta, afasta do seu pensamento, porque eu, modéstia à parte, eu acho que eu sou meio que exemplo de perseguição, né? Pelas minhas ideias, pelas minhas propostas, pelos meus xingamentos e tal. Mas, em compensação, por outro lado, eu tenho aqui o Dr. Pintudo, que é meu amigo, tenho lá o Fernando dos Santos, o grandão também, que é mano velho. Tenho... Por sinal, tô devendo uma cerveja com vocês em São Paulo, não, vem vou aqui. Pagar em breve. Não, vem aqui que tá tudo certo, que ele tá numa boa também, que o pessoal prejudicou ele pra caralho, que fez não sei o que, ele tá na boa, comprou um sítiozinho, viajou pra Londres, tá muito bem, tá casado com uma mulher, tá ótimo, fazendo os trabalhos dele, ganhando um dinheiro tranquilo, agora vai mexer com guitarra, quero só ver. Vai ser roqueira, agora vai ser linda essa gorda louca. Então, essas renovações, a gente passa por momentos de renovação, então nós temos que renovarmos sempre, mas sem carregar bronca de ninguém. Acho que o importante é isso, se livrar, tentar se livrar disso, e acima de tudo, como disse aquele judeu danado, que eu sou fanzoca daquele judeu, né? Danado, é preciso perdoar 70 vezes 7. Senão, meu amigo, você não vai pra lá, viu? Vai, é verdade. Vai ficar pegando. Meu, eu quero agradecer. Você quer dizer mais alguma coisa, Pintasso? Ô BK, eu só quero agradecer essa oportunidade. Oi. Né? Oi. Reiterar aqui a minha admiração, minha amizade. Sim. Né? Apesar de, pelo incrível que pareça, nós não nos conhecemos pessoalmente. Sim. Pela distância, né, pelas várias coisas que ocorreram, tanto na minha vida quanto na sua, né? As duas vezes que eu marquei viajar a São Paulo Não deu, né? impedido por forças maiores. É, mas assim, a minha admiração por você, minha amizade por você, né? Também a minha profunda admiração pelas suas convicções, pela forma com que você expõe as coisas, pela forma que você, né, com toda a dificuldade que eu sei que, né, que você passa em vários sentidos, você sempre é tá um cara alegre, nunca, nunca, esse tempo todo que a gente é amigo, que eu liguei para você, você me atendeu com uma voz fraca, uma voz desanimada. Você é uma pessoa, apesar de você não gostar, né, de falar isso, Não, não gosto mesmo. Mas... mas eu sempre fui seu fã. Já te zoei muito na época lá do parto coletivo, lá eu te zoei muito com fake meu, você nem sabia que era eu. Não. Eu morria de rir das suas respostas, né? Mas assim, admiro profundamente o seu trabalho. O meu filho está lendo assim meu nome e está devorando. Sim, que Ele bom, que bom. inclusive está aqui comigo no MSN, já citou aqui, falou que gostando muito do livro, está devorando o livro, né? Maravilha, que bom, que bom. Ele está gostando muito. E assim, cara, eu acho e as minhas palavras finais, na verdade, ficam para quem te ouve, para quem te segue. Mas principalmente para aqueles que se arvoram ou têm como inimigo, né? Certo. Eu acho que ao invés de ficar gastando tempo e dinheiro com advogado, com processo, ocupando a justiça com processos que no final são inúteis, né? Equivocados até mesmo na própria raiz. Acho que todo mundo, vocês, né, já que vocês têm algo que os une, é melhor começar a pensar mais no que os une do que aquilo que os separa. Lógico. Né? Deixar o ego de lado e quem sabe, né, as coisas vão. Eles param de gastar dinheiro com esses processos absurdos, esses processos sem noção, o que vai ser uma pena, porque aí eu vou parar de rir, né, vou parar de dar gargalhada. É verdade. Mas eu acho que seria de bom tom cada um fazer o seu trabalho, cada um. Eles não gostam de você, não, beleza, cara. Então deixa você seguir seu rumo, né? Porque nada, eu acho que com tudo que já aconteceu, nesse tempo que nós somos amigos, todos os processos aí que nós já enfrentamos juntos, Sim. eu acho que já deu pra perceber, que esses caras perceber que eles não vão te parar, Não. né? Que ninguém vai te parar. Então, vamos parar de perder tempo, perder dinheiro e ficar cantando de galo aí na internet que ganhou, que venceu. A gente só ganha quando o prêmio, bicho, quando o troféu tá em cima da prateleira. Aí ganhou. Aí ganhou, o troféu tá na prateleira. Se o troféu se perdeu no meio do caminho, você não ganhou porra nenhuma. E é o que tá acontecendo. Ninguém ganhou porra nenhuma. Né? Tá todo mundo lá roendo unha, tá todo mundo lá se arvorando, nossa, nós somos fodão. Você viu lá? Ganhamos 20 mil do BK e não vão receber. É? É Que isso aí, eu agradeço vitória é essa? muito que o meu saravá fraterno, quem é de saravá, um abraço quem é de abraço, né? Jesus te ama para quem é de Jesus te ama. Você sabe que eu tô imitando, né? Fazendo uma homenagem a um determinado senhor, né? Sim, determinado senhor aqui lá, né? Olofé Mutumbá, né? Axé Axé, Araranguá. Manape, Titi, forças de luz, paz. Que os eflúvios dos Araxás. É foda, é flúvio. Puta, a palavra eflúvio pra mim lembra peido. Eu não sei por quê, meu. Ah, por causa de flato, né? Flato, né? De flótulos. É uma coisa assim, né? De peido, né? E é isso aí, BK. Eu tô aqui à sua disposição, tá? Não somente à sua disposição, mas à disposição da sua família, né? Da sua esposa, dos seus filhos. O que você precisar de mim, você pode saber, e tiver ao meu alcance, você pode contar. Tá? Maravilha, eu Obrigado por agradeço. essa oportunidade de a gente ter batido esse papo assim, que eu até estava chateado com algumas coisas, mas assim, tanto que nós rimos, né, nessas mais Esse podcast você vai ter que dividir ele uns três, né, cara? É, são três arquivos que deu aqui, viu? É, porque nós estamos aqui, ó, 3 horas, exatamente 3 horas e 7 minutos, é. 18 segundos nesse momento, isso, conversando, né, nesse bate-papo gostoso, que foi assim, me desopilou o fígado, né, eu tava preocupado, tô chateado com muitas coisas, mas isso foi muito, foi assim, tonificante para mim esse nosso papo. Esse papo foi importante, que renova a nossa convicção, né? Nós temos que, a nossa mente é como se fosse um altar, né? Você está sempre que acendendo uma velinha na sua mente, renovando, senão detona. E obrigado também a você, rapaz esperto, você, garota esperta, você que teve saco. E obrigado também a todos os membros da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino que estão ouvindo, que estão nos ouvindo. Mais uma vez, também eu peço, mando meu abraço para Francisco Rivas Neto, que eu não tenho a menor mágoa dele. Lamento muito por eu ter perdido. A única coisa que eu lamento na hora foi ter perdido tempo lá. Foi perdido meu tempo. Não guardo rancor, não guardo nada. Mando um abraço a todos os macumbeiros, os miganzeiros e babacas que ficam perdendo tempo atrás do meu cu. E vou pra vida, negada. Falou, meu amigo. Um abraço, cara. Tchau.